Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Deus? Amém? Como é bom, né? Nós temos um Deus a quem podemos servir, um local onde podemos cultuar a Ele com liberdade. Quantos irmãos ao redor do mundo não têm essa mesma liberdade, esse mesmo privilégio que nós temos? Eu gosto sempre de, quando tenho oportunidade, de lembrar a igreja para interceder por aqueles irmãos ao redor do mundo que precisam. Muito obrigado, tá, irmã? Pode ir aqui em cima mesmo, obrigado. Por aqueles irmãos que têm dificuldade, às vezes, de se reunir, a igreja perseguida, precisamos orar por eles. E estar aqui nesse local é um privilégio para nós. Você tem consciência disso? De você poder pregoar o nome do Senhor com liberdade? Que bênção que nós temos! Nem sempre nós olhamos para essas pequenas bênçãos diárias que o Senhor nos permite ter no nosso país. Que Deus possa acolher o coração daqueles irmãos que estão sendo perseguidos, fortalecê-los e concedê-los a graça. Amém? Quando você passa por problemas, eu fico imaginando as lutas, as aflições, né, o aperto do coração desses irmãos, que também, em outra medida, de outras maneiras, né, também sentimos muitas vezes. Você já passou por lutas? Quem não levantar a mão, eu vou achar que é esquisito, né? Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por problemas, todo mundo tem aflições. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, quando o teu coração está apertado de verdade, quando vem o medo, para onde é que você corre? Para onde é que a gente corre de verdade, irmãos? Porque às vezes nós confundimos uma cultura cristã evangélica com uma vida na presença de Deus. Às vezes, nós achamos que o vir ao culto somente, o falar os jargões, né, do cristianismo, o andar com uma Bíblia debaixo do braço, hoje não está tanto na moda, né? Eu até agradeço a Deus por isso, mas vir de terno, pregar de terno, né, botar um terno para vir para a igreja, como símbolo da nossa melhor oferta de roupa para Deus, e está tudo certo, não é nada contra isso, não. Mas só isso não é andar na presença de Deus. Ter um nome arrolado, né, no livro de uma igreja, vir ao culto, cantar, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas muitos, infelizmente, fazem essas coisas sem, de fato, ter Deus como centro da sua vida. E isso é muito sério. E nessa manhã, eu queria compartilhar a palavra de Deus, que Deus tem falado ao meu coração, porque são coisas que o pregador, ele tem sempre que se preocupar em pregar aquilo que ele vive. E esse tem sido um temor que eu tenho no meu coração, de viver aquilo que a palavra de Deus fala para a gente. Eu queria te convidar para abrir em Jeremias, no capítulo 2, Jeremias, capítulo 2. Eu prometo que depois melhora. No início aperta um cadinho, mas depois melhora. Projetou lá já, não? Jeremias capítulo 2, vamos ler, desculpa, eu não falei o versículo, né? Vamos ler o versículo 13. Jeremias 2, 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Somente esse versículo, a gente vai falar um pouquinho do contexto. Como já oramos, Senhor, que o Senhor possa trazer vida a essa palavra, que pelo Teu Espírito só toque em nossos corações, porque dependemos de Ti. Não é a voz do homem que viemos ouvir nessa manhã, Senhor, mas a Tua voz. Portanto, clamamos a Ti, ó Deus Pai, que no nome do Teu Filho Jesus, Tu nos dê de uma forma especial o Teu Espírito nessa manhã, para que toque profundamente na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, nos convertendo completamente a Ti. liberta-nos de sermos meramente crentes que são culturalmente, né, cristãos, Senhor, mas que sejamos tocados e transformados plenamente pela verdade do Teu Evangelho. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Meus irmãos, esse contexto aqui, por que eu perguntei isso logo pela manhã? Porque o povo de Israel foi um povo que vivenciou coisas maravilhosas na presença de Deus. Eu duvido que nós aqui, enquanto coletividade, tenhamos experimentado o que esse povo viveu na quantidade de milagres, na intensidade que esse povo viveu. Esse povo viu um mar se abrir e eles passarem pés enxutos. Esse povo, durante 40 anos, vivenciou milagres diários de pão, o pão, o maná, né? Essa coisa branca que descia do céu, diariamente, pela manhã, estava lá o pão sustentando eles. Durante o dia, quem já foi no Rio de Janeiro, dá para ter uma mostrazinha do que é um deserto, né? O deserto é mais quente ainda, dá 50, 60 graus durante o dia, dependendo do local e do dia. E óbvio que 60, 50 graus sem uma nuvem, sem uma sombra, ninguém aguenta. Deus providenciava diariamente, durante 40 anos, uma sombra de dia, e à noite resfria muito o deserto, alcança temperaturas abaixo de zero. Deus providenciava uma coluna de fogo que aquecia, né, de uma forma miraculosa a noite dos nossos irmãos. O povo teve momento que teve vontade de comer carne no meio do deserto. Deus mandou, né, uma quantidade de codornizes para lá e eles comeram o primeiro hambúrguer da Bíblia, né? Pão com carne, né? Que maravilha. Esse povo vivenciou tantos milagres, tantas bênçãos, mas mesmo assim, quando eles entraram na terra, aquilo que era para ter sido uma experiência marcante se transformou numa mera religiosidade. E a condição desse povo nesse momento aqui era de... Eles iam para o templo? Iam. Eles cultuavam o Senhor? Cultuavam. Mas o coração deles estava longe de Deus. Longe de Deus, a ponto do próprio Senhor falar: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E entenda que coração, irmãos, não é emoção na Bíblia, tá? A palavra coração no hebraico é lev, e lev significa entendimento. Pensamento, a sede das nossas ações e a sede das nossas vontades. Então, quando a Bíblia fala lá que o coração desse povo estava longe dele, está falando que a mente, eles não pensavam em Deus, eles faziam as coisas mecanicamente. Eu gostei quando o Valdeci falou: você está prestando atenção no que você está falando para Deus? Porque essas coisas precisam ser ditas mesmo, meus irmãos. Nós precisamos ter consciência do que estamos falando, senão vai ser meramente religioso o nosso culto. E esse povo chegou um momento em que ele estava tão afastado de Deus, que Deus começou a mandar profetas para falar com eles: olha, acorda, desperta, povo, desperta, você é só um religioso, você sacrifica para mim, mas no teu dia a dia continua do mesmo jeito. Você, não, o teu coração não está convertido a mim, você faz jejum, você pega, pode olhar lá em Isaías 58, esse povo, seria esse o jejum que eu desejo, que durante um tempo você passe fome, mas você não se compadeça daquele que está sofrendo ao teu redor? Que jejum é esse? Que vida religiosa é essa que é egoísta, só pensa em si? Eles faziam jejum, logo após acabar o jejum, saíam quase que no tapa. Quantas vezes nós, e eu quero trazer para nós, irmãos, para não falar que foi só o povo de Israel, a palavra de Deus, ela precisa trazer uma reflexão para nós hoje, para a nossa vida diária. Quantas vezes também nós, talvez, que o Senhor nos livre disso, mas se estivermos nessa condição, hoje é dia de conserto, renovação e restauração na presença do Senhor. Amém? Quantas vezes nós servimos ao Senhor, cantamos sem prestar atenção no que estamos cantando, ouvimos uma palavra, aquela palavra parece que não entra e não transforma, não tem como a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, entrar no nosso coração, não promover divisão, não promover alguma alteração, porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus 4, versículo 15, que a palavra de Deus é afiada, ela produz, chega a produzir divisão a ponto de separar juntas de medula, alma de intenções do coração. Então a palavra, quando ela entra de verdade, ela produz em nós coisas boas, alterações, inclusive no nosso comportamento. E o povo de Israel, como nós lemos aqui, tinha feito dois males. O primeiro foi deixar a fonte, que é Deus, a fonte verdadeira, e a segunda foi cavar outras fontes, procurar outras fontes. Esse é o tema que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Quem é a tua fonte de verdade, irmãos? Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que a gente está com medo, em quem a gente confia? Às vezes a gente confia muito em governos. Às vezes a nossa fonte de segurança está em quem está aqui à frente. Irmãos, nós servimos ao Senhor não pelas pessoas que estão aqui. Servimos ao Senhor porque é o Senhor quem está à frente dessa igreja, amém? Quem é a tua fonte de verdade? Em quem você deposita a sua confiança? O povo de Israel aqui nesse momento, ele estava sofrendo a ameaça de uma invasão da Babilônia. E haviam profetas que não eram enviados da parte de Deus, que estavam falando, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E nos nossos dias a gente escuta muitas vezes, infelizmente, pregações que nos deixam confortáveis numa vida cristã religiosa, presos no pecado. Quantas pessoas presas no pecado dentro do cristianismo? E profeta, não vai ficar tudo bem, se você vier aqui, ó, der a sua contribuição, está tudo certo. Irmãos, contribuição não é barganha com Deus, contribuição é o resultado de uma alma que foi alcançada, que confia em Deus, e ele não está pagando pelas coisas que Deus faz, na realidade ele está reconhecendo que tudo que ele tem e é por causa de Deus, é só um reconhecimento, é um coração alegre, leve, que doa, que oferta voluntariamente, porque ele já recebeu, ele entendeu que já recebeu, ele não está dando para receber, não, ele está dando porque ele recebeu. É diferente quando você está querendo barganhar com Deus, e muitas vezes a gente vê nos nossos dias hoje isso. Infelizmente, isso não é tão novo, né? Jesus já foi comercializado por 30 moedas de prata por Judas. Até hoje, Jesus é comercializado, mas nós não queremos comercializar Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, ele é valioso para nós. E o povo de Deus, os nossos irmãos lá no passado, povo que experimentou milagres, tinha se desviado, porque estava buscando outras fontes, estava colocando a sua confiança em outros lugares, em outras pessoas, em governos. E aí, eu não vou pelo tempo aqui, o culto das oito é um pouquinho mais, né, enxutinho no tempo, mas a gente poderia aqui ler, Deus estava indignado com isso, falou, olha, como é que você, porque, como eu disse, né, Deus levantou profetas e começou a avisar, olha, Babilônia vem aí e vai destruir tudo, vocês precisam se arrepender. E haviam outros profetas, não, está tudo bem, pode continuar do jeito que está. E Deus mandando profetas, por exemplo, como o profeta Jeremias, falando, não está tudo bem, não, vocês precisam se arrepender, precisam mudar de comportamento, vocês precisam olhar para coisas. Eu não estou interessado em sangue de animais, vocês acham que o virem ao templo e sacrificar é o que eu realmente preciso? Eu tenho sede de sangue de boi? Que loucura é essa? Eu quero um coração, uma mente, uma vida na minha presença, onde vocês, na minha presença, sejam agentes de transformação nesse mundo. É para isso que Deus nos chamou. E aí o povo, ao invés de se voltar para o Senhor, o que eles foram fazer? Alguns, com medo da Babilônia, foram fazer pactos com o Egito, pactos com a Síria. E aí Deus fala com eles, nesse mesmo capítulo, vocês já perceberam que loucura vocês estão fazendo? Vocês estão pedindo ajuda para o Egito? Não fui eu quem derrubou todos os deuses do Egito? Se eu fui maior que os deuses do Egito, como é que vocês podem pedir socorro para o Egito? Não faz sentido isso, que absurdo é esse? Deus fala isso, por exemplo, aqui, ó, versículo 6 do capítulo 2, Quem guiou vocês pelo deserto? Não fui eu que dei a lei para vocês? E Deus vai provocando o povo, para o povo ver se o povo refletia. Olha, você já viu algum povo? O povo do Egito abandonou seus deuses quando perceberam que eles não eram deuses? Não, eles continuaram sendo fiéis. Mas vocês servem ao Deus vivo, que não é mentiroso, que não é um Deus de mentira, um Deus criado pela mentalidade humana, e tem me trocado por outras coisas. Irmãos, Deus precisa ser a nossa fonte. De verdade. Fonte, raiz, são coisas, tesouros, são coisas que estão ocultas. Você não anda na rua e tropeça, ah, aqui tem uma fonte. Olha, não anda e tropeça, ah, aqui, ó, uma pepita de ouro. É assim que funciona? Não, quem dera, né? Não é assim. Coisas valiosas estão na profundidade. Uma fonte precisa ser procurada, ser cavada. A fonte, irmãos, é aquilo que está no interior. É o que fazemos no oculto. Porque eu falei, a vida religiosa pode nos dar uma falsa impressão que está tudo bem, porque eu venho, canto, faço assim, dou glória a Deus. Isso é o que todo mundo está vendo. A pergunta que Deus está querendo fazer para nós nessa manhã é a fonte, é no oculto, aquilo que está lá no profundo, que ninguém está vendo. Onde é que teu coração está buscando vida? Está buscando segurança? Irmãos, todos nós temos sedes, porque uma fonte de água é para matar a sede. Todos nós temos sede. É interessante que alguns pesquisadores conseguiram, inclusive, levantar pelo menos 4 necessidades, sedes universais. Por exemplo, a sede, todos nós, todos os seres humanos, em qualquer cultura, em qualquer época, a gente consegue localizar esse tipo de sede. Uma sede, por exemplo, de ser notado. Somos seres que precisam do meio social e a gente precisa ser notado. Quem não se sente notado se sente desconfortável. Você já deve ter passado por isso. Puxa, fui lá, ninguém me deu bola. Por que isso? Porque é uma sede que nós temos. É uma sede universal de sermos notados. Temos uma outra sede, que é a sede de sentirmos um valor intrínseco nas nossas vidas. Ou seja, a gente tem valor, a gente precisa se sentir valorizado. Como dói quando um familiar não se sente valorizado pela própria família? Por que que dói? Porque é uma sede que nós temos. Uma outra sede universal é a sede de propósito, de sentido, de nos sentirmos amados, que é uma quarta. Então temos outras, essas são as principais das quais as demais derivam. Meus irmãos, se temos sedes, precisamos matar essa sede. O problema, sabe qual é? É quando a gente tenta matar essa sede em pessoas, em instituições, em sistemas. Essa sede só pode ser dessedentada em Deus. Deus é a verdadeira fonte para essas coisas. O nosso valor verdadeiro não está naquilo que as pessoas dizem que nós somos. O nosso valor está naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Que absurdo Deus fala para nós nessa manhã. Você dá mais ouvidos ao que as pessoas dizem ao teu respeito do que a minha palavra diz a teu respeito. Há uma crise de identidade nos nossos dias, sabe por quê? Porque os crentes não leem Bíblia, ficam ouvindo vozes por aí, ao invés de ouvir a voz verdadeira do Senhor, que vem da palavra dele, dizendo, você é meu filho amado. Você está percebendo que as palavras de Deus para nós, elas matam a nossa sede existencial? Você tem valor para mim, porque eu desci nessa terra, eu pisei com o homem, entre os homens, eu, Jesus, né? Tomei forma humana, eu vivi entre os homens para mostrar para vocês que eu me importo com você. E você se sente sem valor? Quem é a tua fonte de verdade? Você está bebendo aonde? Você está bebendo na fonte daquilo que teu marido, a tua esposa, teu filho fala para você? Desculpa, com todo respeito, você está errado. Precisamos beber aonde? Na palavra de Deus. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Amém, irmãos? Interessante é que Deus fica triste quando o povo vai buscar matar as suas sedes em outros lugares. Você pega lá João capítulo 4, você vê que Jesus, a primeira vez que Jesus falou que ele era o Messias foi para uma mulher estrangeira. Quer dizer, não era muito estrangeira, né? Lá de Samaria. Para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, no versículo 14, a conversa foi em torno de fonte, foi de, em redor de água. E Jesus perguntando para aquela mulher, olha, eu estou com sede, você pode me dar água? Não, olha, Jesus ele vai falando, né, daquilo que a gente está vivendo. Aquela mulher estava com sede, porque se ela não tivesse sede, ela não estaria numa fonte. E ela foi lá com a fonte e Jesus está falando, ó, você tem água para me dar? Você tem água para me dar? E a mulher ficou, né, estranhando aquela conversa, como é que você, homem, judeu, vai falar comigo? Né, não vou ter tempo de aprofundar aqui, o judeu jamais conversa com uma mulher sozinho, jamais. Eu trabalhei 14 anos dentro de uma escola para formar rabinos. Nunca vi um rabino, um judeu, né, religioso, cumprimentar, dar a mão para uma mulher, porque não pode, porque ele não sabe se ela está naqueles dias, e aí, se ele encostar nela, ele fica contaminado. E jamais conversa isoladamente. Até aquela mulher estranhou, poxa, mas tu sendo judeu, homem, falando comigo aqui, me pedindo água, por quê? Jamais um judeu, um rabino, pegaria um copo que uma mulher que ele não conhece, não sabia a condição dele, daria para ele. E Jesus está falando ali várias coisas. Primeiro que, olha, não sou eu que sou contaminado com o que você me traz, ao contrário. Quando eu te toco, eu sou purificado. Por isso que é importante que na Bíblia, quando Jesus toca nas pessoas, um judeu jamais tocaria num leproso. Jesus vai lá, botava a mão no leproso, e ao invés dele pegar a lepra, o que acontecia com o leproso? Ficava curado. Sabe por que o toque de Jesus nos transforma, irmãos? O toque de Jesus nos transforma. Nós não contaminamos o Senhor, ao contrário, nós que somos alcançados pela graça dele. E aquela mulher fala, olha, eu não, como é que conversa estranha sobre água? Jesus começa a mudar a conversa um pouquinho, falando, olha, se você soubesse quem é que está falando contigo, você que me pediria a água. E a água que eu te der, essa vai se tornar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus tem interesse em matar a nossa sede. Deus quer matar a tua sede, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a tua condição emocional, espiritual, eu só posso dizer uma coisa, se nessa manhã você buscar a fonte verdadeira que é Jesus, você não somente vai matar a sua sede, como você vai sair daqui, ó, transbordando vida. Você vai levar vida para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua escola, para a faculdade, para o elevador onde você pega, as pessoas vão perceber que em você é algo diferente. Não é por você, mas é porque dentro de você agora há Jesus, e Jesus é fonte de vida eterna, é fonte de alegria. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, fala daquilo que Deus gera em nós pelo seu Espírito. O fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria. Vou parar só nesses três, porque isso aí daria uma outra pregação. São 9 facetas ali daquilo que Deus produz em nós. 3 para cada coisa, 3 relacionadas a Deus, 3 relacionadas a nós e 3 relacionadas ao próximo. Mas a gente deixa para uma outra oportunidade. Queria ficar nessas 3: paz, amor e alegria. Quanto crente triste. Sabe por quê? Porque está buscando a sua fonte de alegria em outros lugares. Nossa alegria não pode estar no time de futebol. Nossa alegria não pode estar na nossa conquista por conta de um concurso, de um vestibular que a gente passe, das conquistas amorosas que as pessoas imaginam que teriam e seriam felizes. Existe um livro inteiro na Bíblia só para falar sobre essas decepções de fontes erradas. O nome desse livro é Eclesiastes. Se você pesquisar, ler os 12 capítulos de Eclesiastes, você vai perceber que Deus permitiu Salomão, como um homem inteligente, procurar felicidade em coisas. Ele procurou felicidade no dinheiro, não foi feliz. Procurou felicidade, né, nos prazeres carnais, teve várias esposas, várias mulheres, não foi feliz, olha só. Aí ele procurou a felicidade no muito conhecimento, estudou, no final do capítulo ele falou, olha, estudar demais é cansativo, é enfado da carne, é difícil. E por que está escrito ali? Para a gente entender que quando a gente coloca a nossa fonte em outros lugares que não seja Deus, o resultado é frustração e cansaço e tristeza. Mas quando a nossa fonte é Deus, vem uma alegria que a gente nem entende de onde está vindo. As coisas podem estar complicadas ao nosso redor, a política pode estar complicada, o governo, a economia pode estar complicada, mas a paz, sabe por quê? Porque não há paz advinda da nossa confiança nos sistemas humanos. É uma paz brotada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. É resultado de uma relação com Deus. É resultado de uma vida na presença de Deus. Deus, ele gosta, irmãos. Ele gosta quando a gente faz dele a sua fonte. Deus tem prazer. Abra aí Salmo 34, por favor. E eu já estou encerrando. Salmo 34, se puder projetar o versículo 4. Está lá, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quem está sentindo medo aí pela situação política, que você está vivendo na tua casa, os problemas familiares, deixa tudo isso no altar hoje, irmão. Sabe por quê? Há uma fonte que salta para a vida eterna nesse local. E o Senhor contempla a gente e ele fica feliz. Olha, eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Deus quer te abraçar nessa manhã, meu irmão. Versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de algumas tribulações. É isso que está escrito aí? Não. Ele livrou de todas, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Sei que 8 horas da manhã é difícil dar um glória a Deus, mas precisa, né? A palavra de Deus está sendo ministrada. Versículo 8, ó, provai, experimenta, faz o teste, irmão, e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado. Eu gosto da tradução, feliz o homem que nele se refugia. Está sentindo falta de alegria na tua vida, irmãos? Deus é fonte de alegria. A vida do crente é uma vida de um sorriso, não é vida emburrada, cara amarrada, não, irmão. Misericórdia. Me ensinaram isso quando eu entrei para a igreja, eu acreditei nesses troços. Minha esposa, quando a gente, né, era sem ser casado, a gente namorava, era amigo, né? Sou amigo da minha esposa há muitos anos. Teve uma vez que ela me encontrou. O que aconteceu contigo? Porque eu era muito bobo. A gente estudou na mesma escola, né? A Lauren também, que é minha cunhada, né? Eu era bobo, bobo demais. Brincava. Eu me converti, fiquei sério. Virei um talibã da fé. Eu faltava pouco usar burca, porque me ensinaram dessa forma. Até que Deus começou a quebrar isso dentro de mim, mostrando que o Espírito do Senhor é um espírito de alegria. Isaías capítulo 61. O Senhor mandou substituir um espírito de tristeza por um espírito de alegria. Aqueles que estavam de luto, de pranto, por um espírito de brados de alegria, de saltear de alegria. Entrai pelas portas do Senhor com um cântico novo, com alegria. Cantai alegres. E eu comecei a ver isso em Salmos. Eu falei, opa, me ensinaram errado. Aí eu fui lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é alegria. Dá um sorriso aí para o irmão do lado aí, ó. Você está feliz? Irmãos, a vida pode estar complicada aqui, mas nós já temos a nossa salvação em Cristo Jesus, amém? Já temos a vitória, você precisa acreditar nisso. Não busque em outras fontes. Não escute as vozes desse mundo, está ruim, está complicado, está perigoso. Não. A nossa fonte é a palavra de Deus. A nossa fonte é o Deus vivo que nos socorre. Salmo 34:18 fala, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Então há esperança para nós. Queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Se você está se sentindo com o coração apertado, se você está se sentindo... Está faltando alegria, está faltando paz, está faltando amor. Se você está sendo dominado pelo medo, hoje, irmãos, é instantâneo. Você crê nisso? é instantâneo. O Espírito de Deus pode produzir em nós paz, alegria, pode produzir em nós contentamento, mesmo com tudo ao nosso redor estando difícil, mesmo com os hormônios das irmãs aí alterados, que muitas vezes, né? Minha esposa estava passando por esse momento aí um tempo atrás, mesmo com isso, fala a Deus. A gente fala pouco sobre isso, a gente precisava falar um pouquinho mais sobre isso. Mesmo com a economia complicada, os noticiários, irmão, para de ficar vendo noticiário, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Noticiário é ladrão de paz, mas a Bíblia é fonte de vida. Vai ler a palavra, vai orar. Só uma experiência rápida. Há muitos anos atrás, eu estava profundamente irritado com o governo. Novidade, né? Profundamente irritado com o governo. E eu fui clamar a Deus, pedindo juízo de Deus. Ah, Senhor, misericórdia, não dá não. E em oração eu ouvi Deus me fazer a seguinte pergunta: quantas vezes você orou para abençoar esse governo que está aí? Aí eu falei, nenhuma. De lá para cá, irmãos, eu procuro não falar mais mal do governo. Eu procuro, às vezes dá, o governo também não ajuda às vezes. Mas eu procuro, porque eu me lembro dessa experiência que me tocou muito. Eu oro para Deus abençoar. Que Deus abençoe os nossos tribunais. Que Deus abençoe os nossos governantes. Abençoe com a bênção de temor. Abençoe com uma bênção deles saberem que eles são finitos. Um dia eles se prostrarão e prestarão contas ao Senhor, o verdadeiro juiz e o verdadeiro rei de toda a terra. E essa é a minha oração. Senhor, tira o sono, como o Senhor tirou de Nabucodonosor. Dá sonhos, como o Senhor deu para Faraó. Deus faz isso, irmãos. Um povo que ora, os governantes ímpios têm sonhos, que tremem as pernas, os acorda de madrugada e vão buscar a Daniel, vão buscar a José, vão buscar respostas que só podem vir do alto. Você crê nisso? Eu creio. Vamos orar ao invés de reclamar. E hoje, nessa manhã, eu queria encerrar fazendo isso, entregando a Deus o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu quero a Tua paz, eu quero a Tua alegria, eu quero o amor que vem do alto, eu quero a bondade, a gentileza, a temperança, o domínio próprio, a fé. Está faltando fé, mas o Espírito Santo produz isso em nós. Pedi a pastora Márcia para orar por nós nesse momento. Entrega teu coração, Senhor, irmão. Deus está nesse lugar. Isso não é jargão, não. Isso não é jargão. Se eu pegar um rádio aqui e ligar, você vai perceber que aqui dentro tem ondas de rádio passando nesse lugar. Como é que eu provo isso? Quando eu ligo, sintonizo, eu escuto. Eu não estou vendo as ondas de rádio, como eu também não estou vendo o mover do Espírito Santo, mas Deus está se movendo nesse lugar. Se liga em Deus, que Ele vai falar contigo nessa manhã. Amém? Aleluia. Queria convidar os irmãos, quem puder e quem quiser, óbvio, né? Vira aqui à frente para nós terminarmos esse culto aqui no altar. Hoje é o último domingo do mês, né? Nós vamos consagrar as nossas vidas, as nossas famílias diante do altar, pedindo a Deus para que Ele continue tocando em nós, para que nós possamos entender que só Ele é a fonte. Não tem outro, não há outro que seja a fonte. Só o nosso Deus é a fonte. Se você ficou aí no seu lugar, eu convido a fechar os olhos, colocar a mão sobre o seu coração aí no seu lugar também. Quem está em casa, o pessoal que está na galeria, vamos começar a agradecer por esse mês de abril e por nós finalizarmos nesse último domingo, aleluia, com essa palavra: quem é a nossa fonte? Quem é a nossa fonte? Quem tem sido a fonte dos nossos lares? Oh, meu Pai. Quem tem sido a fonte dos casamentos, da criação dos filhos? Nós colocamos tudo diante de Ti, meu Pai. Diante de Ti, porque nós recebemos essa palavra. E nós queremos declarar nesse último domingo do mês de abril: Tu és a fonte, Tu és a fonte. Fonte inesgotável, fonte inesgotável, aleluia. Fonte que vai além da nossa mente, uma fonte que tira toda a sede, sede de tantas situações e tentar também resolver tudo. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E que esse finalzinho do mês e o restante desse ano nós possamos declarar: Senhor, Tu és a minha fonte. Eu não tenho outra fonte. Oh, Rabalabás. Eu não tenho outra fonte. A minha casa não terá outra fonte. Ah, os meus relacionamentos não terão outras fontes. Só a Tua presença. Então, ó Pai, em nome de Jesus, quantos que estão aqui nesse altar, quantos estão nessa igreja, quantos estão em casa, lá na galeria, ah, meu Senhor, no campus online, que são fontes inesgotáveis. Porque tantas guerras, como o pastor falou, tantas lutas, essa fonte parece que secou, mas não secou, Senhor, não secou. E Deus manda eu te dizer: você é chamado, você é chamado para cumprir o meu propósito, você é chamado para declarar a minha palavra. E não se esconda, não se esconda, porque sou o teu Pai e vou continuar cuidando de todas as coisas. Eu sou a tua fonte, Rabai, Rabalabás, Rabalabalabás. Eu sou a tua fonte. E Tu és o meu filho amado, minha filha amada. A Sua casa é uma casa que eu amo incondicionalmente. E eu declaro sobre a sua vida hoje. Deus está falando sobre as nossas vidas, pastor. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui. O nosso Deus está dizendo que haja paz, alegria e fé. Eu declaro sobre a sua vida paz, alegria e fé. Pelo poder que é no nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Continue com seus olhos fechados. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Deus continua me incomodando, dizendo: eu te chamei. Não foge da fonte. Eu te chamei. Eu tenho uma obra contigo. Não fuja da fonte. Você que está aí no campus online, não fuja da fonte. Você que está nas cadeiras, não fuja da fonte. Quem está no altar, não fuja. Porque Ele tem um chamado contigo. Pai, continua sendo conosco. Obrigada por essa palavra. Obrigado pela vida do pastor. Ah, Senhor, continua usando o Teu filho de forma poderosa. Aonde ele passa, ele tem sido uma referência, meu Senhor, de ensino, meu Pai, de acolhimento, junto com a sua esposa. Pastor Raul, Deus, vai crescer muito além daquilo que ele imagina. Nós abençoamos a vida dele no nome de Jesus. Pai, as nossas vidas também, seja conosco. Que essa semana seja uma semana rica e abundante, uma semana de busca na tua presença, uma semana de buscarmos na fonte, aleluia. Leva cada um em paz, guardados debaixo da tua mão potente. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus o Pai e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a igreja na face da terra. E nós declaramos: amém, glória a Deus, aplauda Jesus, aplauda Ele, dê glórias a Ele, aleluia.